153, Pasak Live 160 for tech. Now his chief center frequency 1251 or 13395. Confirm final frequency, 13153. 1251 or 13395. 151-13395, thank you, good week. 13153. 3, 1 no direito, 1 no 2, 1 no 19. 1209, obrigado. Paulo Salvador, muito bom dia, o Papa Papa me informa, mas me informa livrando para o 45. E vai mais uniforme, vai taxiar via Alfa, reportagem do taxa Juliette para ingresso no pátio principal. Se encontrar antes da Juliette. Juliette 9970. Passarei. Passarei o 2223. Passarei o 2223, vai seguir táxi, seguindo a aeronave da Rio, via principal em Jay Alfa, o ponto esperadão no 0 Torre, 1895, quem negar no 0 no 4, boa viagem. 2014, segue o Rio, via Alfa, 1895, passarei. Salvador, Mercantil, Azul 4201 autorizado, a linha de colapso no zero, vento 100 graus com 08 nós. Linha de colapso 0-2-4-2-0. Controle 25, boa noite, discussão, bom dia, sua identificação, autorizado chegada a bomba, desça para 4 mil pés, seu time, turno 0-4, vigilante. Ah, vigilante, identificado, desceu para 4 mil pés, turno 0-4, 562. E vou chamar a torre 1895 para cruzamento da pista 1735. Chamar a torre 118.95 na CETEC. Oi, Salvador, cordial, Rio 5973, ponto de espera do 1-0, pronto. Rio 5973, ali mantém cabeceira 1-0? Ali mantém 1-0, 5973. Bom voo. Controle 208, azul 401. A saída prevista? Uca após transição Caju. Uca Aracaju, obrigado. 4234. Cobrindo 340, perfil da El. Sim, só fazer pro 340, perfil da El 401. Rio 5973, o vento 100 graus com 08 nós, autorizado a decolagem de pista no zero. Livre de decolagem, Rio 5973. 34. Boa noite, 34, Recife, autorizado 370, via UP 58, decolando no zero. Pós, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 120, décima 8, acione 5422. Autorizado Rio 5. Pacífico, nível 370, decola da 10, na Boca, posição Caju, primeira curva será na esquerda, 20, última 8, controle na saída, 54, 22, outro transponder, 42, 34. 2, 3, 4, congelamento correto, posto pronto para o posicionamento. Botará 4, 2, 3, 4. Afirmativo, tem livre cruzamento, a chance na frequência livre, uniforme, Mike, uniforme. A livre é a posta experiência do pushback, se der a 9970. 973, decolado na sua escuta. 5973, contato radar, sobre o 370, perfil PUCA. Perfil PUCA, 370, grato. Passarida, tentei a esteira turbulência 767 da Rio que decolou a frente, ponto pronto, tem nível de decolagem pistão 0, vento 100 graus com 0,7 nós. Passarida 2223. 100 graus com 7, atenta a esteira turbulência inicial, passarida 2223. Eficiente. Aí 2223 aos 39 decola, 120.8 o controle, bom voo. Obrigado, senhor. 128. Salvador, bom dia. Passaria 2223 na agulha leve. 2223, contato radar, sub nível 180, perfil A. Entendi. Total 9991, passa nível 160, chama centro Recife, frequência 1, 2, 5, 4, 5, alterna 1, 2, 6, 5, boa viagem. É 2, 2, 5, desça para 2 mil pés, estou tímido, estou na alterna, não pode, com o meu localizador. 10 mil pés, 14, não passaram, não passaram. Salvador, só para informação, o passarinho fez um pequeno desvio aqui, está prosseguindo no perfil da Boia Leste, tá? Gente. Livre, puxa, pode estar com o Sideral 9970. Opa 201, passa nível 50, chama centro Recife, frequência 12251, alterno 3395, boa viagem. Centro Recife, 1251, alterno 3395, boa viagem. Segunda 73, boi, Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, muito obrigado, 73. Passo nível 150, chama agora o centro Recife, frequência 12545, até 12085, boa viagem, 5973. 12545, secundário 12085. Positivo. Obrigado, bom serviço, até volta. Identificação autorizada de chegada a mar e desço para o nível 050. O escoltímetro no 0 no 4 de ônibus. Oi, TAP. Caralho, estou chorando, meu Deus. 225. Complete aproximação, chama agora a torre 10895, por favor. 10895, obrigado. Torre, bom dia, Oxana 6225. Torre Salvador, Oxana 6225. GM-2225, altímetro 1014, continua a aproximação. Reporte quando baixar, travaram. Já baixou e travou, né? Confirmando, já baixou e travaram? Afirmativo. Autorizado pouso, piscina 0, vento 090 graus, com 07 nós, Oxenero 6225. Livre pouso, 6225. 4299, assume identificação, autorizado chegada a man, voe a man, ajustou o altímetro no 0-4, desça para 4000 pés. Nero 6225 no solo 47, direito, Olivrar 12, no 19. Nero 6225 no solo 47, direito, 12, no 19. 19. Livrou 225, táxi de alta, reporte antes do táxi Juliette. Gente, táxi de alta, reporte táxi Juliette, né, 225. Táxi auxiliaral 9970, 2 a bordo, 3 horas e 25 de autonomia, até na São Luís. Geral 9970, está autorizado o táxi via parte principal, Índia e Alfa, no ponto esperando no 0, torre 1895, QNH 10114, boa viagem. Chico 14, pátio, ponto espera torre 18950. 922, informa o tráfego posição de 1 hora, 17 milhas, rumo oeste, cruzando nível 090 para o nível 180. Do tráfego, bom, 9922. 2223, falam tráfego posição de 11 horas, 15 milhas, rumo nordeste, cruzando nível 090 para o nível 050, Boeing 737. E aí, teu tráfego, te cancela. Vai ingressar na Juliette para o portão 01. Gente, Juliette, portão 01 no 6225. 922, desça para 2000 pés, estou tímido no 0-4, informe no localizador. 9225, 2000 pés, ajuste no 0-4, autorizado ele é aqui. Nave da WebJet, vai passar a nossa guarda, estou utilizando o pushback 4234. Nave da Oceanet. Desculpe, da Oceanet, 4234. Sideral 9970, vamos esperar o 070. Sideral 9970, autorizado, alinhagem de colapso, estou no 0, vento 100 graus com 079. Quilo Asciente, ponto seguro, 100, aguarde, distante cópia. Lógica, confirme, pista que decola no 017. Enquanto... Estou no 45, vai até, isso confirme? Golf Lógica, Porto Seguro, autorizado 100 via Golf 677, veículo da pista no 7, primeira curva direita, saída Coral, controle 1208, acione 0264, Golf Lógica. 223, do passarido, consiga. Possibilidade de coordenar uma flor direta, conquista pra gente? Golf Lógica, 0264, transponder, copiou? Certo, vitória da conquista, parceiro 2223. Maravilha, obrigado. GC616. Eu fico lógico, atendimento correto? Para acionamento de táxi, torre 11895, boa viagem. Controle Salvador, bom dia, sideral 9970. 9970, contato radar, super nível 340, perfil Momo. 340, perfil Momo. Sua identificação autorizada, chegada bom, desça para 4 mil pés, altímetro no 04, vigilância radar. Azul 4299, desça para 3 mil pés. El, Leda, após bridge, controle 120.8, acione 5445-3179. Autorizado 320 para São Paulo, Guarulhos, conforme rota do plano de voo, decola no 0, direita da El Ledo, DCT Bridge, 208 no controle, 5445, transponder da 3179. 3179, 320 nível, copiou? 320, firmo. 317 no colegiamento correto, pode para o próximo estacionamento. É. Solo Salvador, azul 4234, táxi, tem 94 a bordo, alterna Maceió, 3 horas e 30 de autonomia. 4234, autorizado táxi via Índia e Alfa, no ponto de esperada no 0, chame torre, 11895, QNH 10014. Índia e Alfa, quando pronto, 1895, 1014, 4234. Papa Hotel Delta, confirme, parte que se encontra, pista que decola. Hotel Delta, Brasília, 380, autorizado via UPS 17. Decola da pista no 7, primeira curva à direita, saída arbor, após Elefa. Controle 1208, acione 5431 no Papa Hotel Delta. Tá, os 4 a bordo, parte da bata, regimento correto, para acionamento táxi, chame torre 1895. Estabilizado, ILS X-Ray, gol 9922. Confirme? Está estabilizado no ILS X-Ray, o gol 9922. Gol 9922, complete a aproximação, chame agora a torre 10895, com pouso. Torre 198, decimal... Confirme a frequência da torre? 11895. 1895, gol 9922, até logo. Salvador, bom dia, Bono 922, está na final do LS X-Ray, avistando. Bono 922, altímetro 1014, continua a aproximação, aguardando pista livre. 10114, Bono 922. Bono 922, baixado e travado. Baixado e travado, Bono 922. Autorizado pouso, pista no zero, vento 110 graus com 07 nós, Bono 922. TV pouso no zero, Bono 922. O azul 4234 ao 58 decola, o controle em 120, 18, bom voo. 208, boa. 2000, repórter. 4209. Controle Salvador, azul 4234, decolado. 4234, contato radar, sobre nível 370, perfil Puka. 370, perfil Puka, 4234. Passeio 2223, passa nível 150, chama centro Recife, frequência 1288, boa viagem. Recife 1288, obrigado, senhor André. Sideral 9970, passa nível 160, chame agora o centro Recife, frequência 12545, alterno 12685, boa viagem. Sideral 9970, controle. 52685, Sideral. Controle, muito bom dia, papapapá, Mike Juliette Romeu. O 1922 no solo 59, direito no 2, no 19.